Voyager, uma missão espacial sem retorno pelo universo da música eletrónica. Sejam muito bem-vindos ao Voyager. Hoje, quinta-feira, dia 7 de novembro. Já sabem, eu sou o Paulo Ribeiro e vou estar aqui até bem perto das 13 horas. Hoje, aqui no Voyager, vamos falar do nosso satélite, a Lua, de como é que ela se formou, da geologia da mesma, portanto, tudo boas razões para se deixarem ficar por aí. Como tinha referido há pouco, hoje vamos falar do nosso satélite natural, a Lua. A verdade é que há aproximadamente 60 anos, muito pouco se sabia da Lua. Naquela altura, os telescópios tinham revelado apenas colinas brilhantes, essas chamadas de montanhas. Tinham revelado também bacias escuras, essas chamadas de mares lunares. telescópios avistavam também crateras redondas que pareciam o topo de vulcões. No entanto, algumas questões permaneciam sobre a Lua. Qual seria a sua idade? De que era composta e como teria surgido? A verdade é que tudo isto permanecia um mistério. Tal como falámos no Voyager da semana passada, as respostas sobre a Lua vieram então da hostilidade da Guerra Fria. A corrida à Lua era uma demonstração de força entre as duas superpotências mundiais da altura. Essas duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, que lutavam assim então pela supremacia no espaço. E as primeiras imagens da Lua de perto vieram então das missões que procuravam por locais onde os astronautas pudessem pousar. As sondas Ranger, enviadas pelos americanos, tinham um estilo kamikaze. Estas enviavam imagens da Lua até se despenharem na sua superfície. Estas primeiras imagens mostravam algo que ninguém esperava. Em qualquer que fosse a escala da fotografia, esta mostrava que a Lua era coberta de crateras, não só as crateras que os astrónomos já tinham visualizado através dos telescópios, estas crateras que julgavam ser então topo dos vulcões, mas também pequenas crateras. Descobriu-se então que, basicamente, na Lua existiam crateras por todo o lado. Estas sondas Ranger transformaram então a ideia que os cientistas tinham sobre a Lua. Este era um mundo gelado, estéril, constantemente bombardeado por meteoritos. Refira-se que a Lua é o quinto maior satélite do Sistema Solar. É, no entanto, o maior satélite de um planeta do Sistema Solar em relação ao seu tamanho, com 27% do diâmetro e 60% da densidade da Terra. a Lua encontra-se em rotação sincronizada com a Terra, mostrando sempre a mesma face. A sua distância orbital é cerca de 30 vezes o diâmetro da Terra. Este tamanho que faz com que no céu seja aparentemente do mesmo tamanho do Sol. Este fato que permite a existência de eclipses solares. Altura para falarmos aqui no Voyager de como se terá formado o nosso satélite, a Lua. Durante os anos 60 e 70 foram formuladas algumas teorias acerca da formação da Lua. A primeira de todas e mais antiga afirmava que o material que hoje forma a Lua surgiu a partir do desprendimento de material da crosta terrestre. Isto devido à extremamente rápida rotação do planeta Terra. Esta extremamente rápida rotação que faria com que os detritos ficassem a orbitar à volta da Terra, formando posteriormente um corpo. Esse corpo seria então a Lua. Outra teoria acerca da formação da Lua era que a Terra teria capturado um corpo que vagueava pelo sistema solar, fazendo-o então entrar na sua órbita. E finalmente a terceira teoria, esta é que falava que os dois corpos se tinham formado simultaneamente a partir da agregação do material existente na nebulosa solar. Esta a nebulosa que permitiu a formação então do sistema solar. Eram estas então as três teorias presentes então na altura. No entanto, foi apenas quando os astronautas conseguiram pousar na Lua e trazer consigo algumas rochas lunares que algumas dúvidas começaram a ser dissipadas acerca da formação da Lua. As primeiras amostras de rochas lunares mostravam que estas eram idênticas às rochas básicas da Terra. Os astronautas trouxeram basalto. Este basalto que se forma quando uma rocha derretida no interior do planeta chega à sua superfície, resfriando posteriormente e consequentemente solidificando. Estas primeiras rochas mostravam que a Lua poderia ter uma idade de 3,9 bilhões de anos, e isso era muito mais antigo do que a maioria das pessoas suspeitava. foi, no entanto, através da análise dos isótopos de oxigênio, esta análise nas rochas lunares, que se concluiu que eram idênticas à da Terra. Isso era um facto bastante importante, pois existiam rochas de meteoritos vindas de outras partes do Sistema Solar. Nessas rochas vindas então dos meteoritos existia uma composição diferente de isótopos de oxigênio, e assim parecia descartada a ideia de que a Lua se teria formado em outro lugar. Portanto, apesar de serem compostos então pelas mesmas rochas, como poderia haver então uma diferença tão grande entre estes dois corpos? Esta era uma questão que assombrava então os cientistas da altura. Até à altura, tudo o que os astronautas tinham conseguido trazer era basalto. Este basalto que teria sido expelido por vulcões após a formação da Lua. Nenhum tinha conseguido, até à altura, encontrar um pedaço da superfície original. Estas rochas lunares primordiais que pudessem dar uma outra ideia acerca da formação da mesma. A missão Apollo 15 foi criada com esse mesmo objetivo, trazer então para a Terra um pedaço da superfície original da Lua. Esta missão, que era tripulada por David Scott, Alfred Worden e James Irwin, we'll be right back. Falava eu então da missão Apollo 15, esta que foi criada com o objetivo de trazer um pedaço de terra da superfície original da Lua. A verdade é que esta missão foi um sucesso e foram encontrados então pedaços de rocha da superfície original da Lua. Esses pedaços foram trazidos para a Terra e, após análise dessa rocha, conclui-se que era tão antiga quanto a Terra, 4.5 bilhões de anos. Essa rocha ficou conhecida pela rocha Genesis. Falava então desta rocha, a rocha Genesis, que após alguns testes se descobriu que não era basalto, mas sim anortosito, uma rocha muito mais complexa. Os geólogos da altura sabiam que a única forma desta rocha se ter formado era caso a Lua fosse completamente derretida no passado. No entanto, ficava a questão como é que um corpo tão pequeno e gelado como a nossa Lua poderia ter sido tão quente em determinada altura. Ficava então a questão como é que a Lua tinha aparecido. Esta questão parecia mais intrigante que nunca. Eu então da Rocha Genesis, um pedaço da Lua, da superfície original da Lua. No entanto, esta descoberta foi ofuscada em 1972 por outra descoberta. A Apollo 17, que era a última missão tripulada. A última missão tripulada à Lua, que foi realizada então em 1972. Esta missão tinha a particularidade de contar com o primeiro cientista no espaço. Este era o geólogo Harrison Schmitt. Da órbita lunar, a tripulação da Apollo 17 foi capaz de vislumbrar aquilo que parecia o topo de vulcões. Se estes vulcões fossem recentes, isto poderia sugerir que a Lua era um mundo ainda ativo. E foi através do módulo lunar Challenger que os astronautas da Apollo 17 pousaram na Lua. Pousaram então no Valterus Littrow, isto perto de onde tinham sido avistados os cones vulcânicos. Foi então que Schmitt e Sermon avistaram aquilo que parecia ser atividade vulcânica recente. O solo laranja era a prova disso mesmo. E em apenas meia hora recolheram então todo o material cor de laranja, com uma tonalidade ligeiramente vermelha. Estes foram então os últimos homens a pisar a Lua. Este solo laranja avermelhado era de facto material vulcânico, mas era muito antigo. Parecia então que a Lua estivera inativa durante bilhões de anos. Confirmava-se que era um mundo estéril. A verdade é que, de todas as inúmeras missões à Lua, nenhuma forneceu uma explicação clara sobre a formação da Lua. No entanto, mostraram que ela é tão antiga quanto a Terra, que era feita das mesmas rochas, não continha água e outrora fora completamente derretida. Novas pistas então para a elaboração de uma nova teoria. E foi por meados dos anos 70 que novas ideias foram surgindo acerca da origem de todos os planetas. Acreditava-se que o sistema solar primitivo era um lugar violento, com muitos corpos crescendo rapidamente, estes corpos competindo por espaço, com a gravidade a funcionar. Estes sentiam-se então muito atraídos uns pelos outros, provocando violentas colisões. E foram estas novas teorias acerca da origem do sistema solar que desafiaram William Hartmann a olhar novamente para as evidências das missões lunares. Ele elaborou então uma ideia intrigante sobre a origem da Lua. Esta teoria de William Hartmann, que é a hipótese do grande impacto, segundo a qual a Lua se originou a partir da agregação dos detritos, da colisão de um corpo massivo com a Terra, isto há cerca de 50 a 100 milhões de anos, após a formação do nosso planeta. Esse corpo então que terá colidido com a Terra cerca de 50 a 100 milhões após a formação do nosso planeta. Seria um corpo do tamanho aproximadamente do planeta Marte. Este foi denominado de Theia e veio a colidir então com a superfície terrestre. Theia possivelmente formou-se nas proximidades da órbita terrestre, já que a composição do nosso planeta e da Lua são similares. E com este impacto, o corpo destruiu-se completamente e tanto os seus destroços como o material arrancado da crosta terrestre passaram a orbitar a Terra e, consequentemente, então, a formação da Lua. Esta ainda é a teoria mais plausível nos dias de hoje, aquelas que os cientistas acreditam ser verdade, isto mediante as evidências do espaço e do sistema solar. Falámos então hoje aqui no Voyager sobre a formação do nosso satélite, a Lua. Falámos de algumas teorias do passado, falámos também da presente teoria. Esta é a teoria de William Hartman, a hipótese do grande impacto. Numa altura em que nos aproximamos do final deste Voyager. Já sabem, temos encontro marcado para de hoje a 8 dias, quinta-feira ao meio-dia. Sabem, podem visitar o Voyager no Facebook, em Voyager Rook. Lá podem consultar a tracklist ou escutar os podcasts. continuem na companhia dos 107.9. Desejo-vos então a continuação do excelente dia. Volto à antena só para falar sobre a banda sonora de hoje, esta que teve a cargo de Burial, um misterioso produtor inglês, ele que procura a sua inspiração em Londres. Como já tinha referido, podem consultar a tracklist no Facebook, em Voyager Hook. Deixo-vos então na companhia de Burial até ao final deste programa. Desejo-vos então a continuação de um excelente dia. Oh.